Nosso tema de hoje é humildade. É uma palavra que às vezes a gente confunde muito o que é humildade, né? Lá no capítulo do Evangelho, Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito, que ele se refere, são os humildes. Os humildes são as pessoas simples. Mas o que é ser simples, né? A gente confunde esses termos. O que é ser simples? A gente pensa às vezes que pobreza é ser humilde. Ou que... O que é pobreza, né? Se não é uma condição material. Então, por eu não ter alguma coisa, cria em mim essa virtude? Não, né? A humilhação, que às vezes nós confundimos a palavra humilhação com humildade. Então, parece que quem é humilhado também agrega em si a virtude da humildade. E também não é verdade. Porque sofrer uma humilhação é um ato de alguém contra si. Então não me deixa, não me faz ser melhor isso. O que faz com que eu desenvolva essa virtude ou qualquer uma outra é aquilo que eu realmente faço. É aquilo que eu coloco para fora. É o que eu executo. É a prática, como se diz, né? Não adianta só ter tudo elaborado, tem que fazer, tem que manifestar de uma forma até material. Na questão da humildade, ser humilde é uma maneira de se comportar, é uma postura. A gente percebe isso. O maior exemplo que nós tivemos de humildade foi o próprio Jesus. O mundo todo já aguardava a vinda de um Messias na época. Se falava muito, especulava. E ele nasceu lá numa... Todo mundo sabe da história, né? Nasceu de uma forma simples. Sem nada, desprovido de toda a questão material. E talvez por causa disso ele não foi percebido por alguns que se achavam acima disso. Porque o contrário da humildade, aqui a gente abre um parêntese, o contrário da humildade é o orgulho. Então, imagina tu colocar para todos aqueles que eram os poderosos da época, que aquele sujeito simples, sem nada, era tido como salvador. Era ele que vinha trazer uma renovação para o mundo. Tanto não acreditaram que, novamente eu digo, a gente conhece a história. Então ele é o grande exemplo disso. E é através desse exemplo que a gente se norteia naquilo que a gente precisa fazer. Eu falei de postura. É postura. O que a gente precisa para ser feliz? A gente sempre... Eu não digo que a gente acredite, mas a gente busca um monte de fatores que nos abasteçam através das nossas vontades, com o desejo verdadeiro de ser feliz. E quanto mais a gente busca, parece que mais a gente tem que buscar, porque não abastece. Está sempre vazio. É por isso que fala-se da simplicidade. Porque não estão nas coisas, não é ter que me torna melhor ou pior. Mas é o que eu faço com aquilo que está ao meu alcance. Tanto materialmente falando, quanto nas possibilidades de manifestação que todos nós temos. É nisso que a gente se norteia, a gente se orienta para determinar as coisas. O nosso mundo, ele nos impõe às vezes algumas coisas, algumas maneiras de agir. E por isso que eu disse que às vezes a questão do termo se confunde. Muitas vezes nós ouvimos alguém dizer assim: mas tu não pode deixar que façam isso contigo. Tu não pode permitir que o outro te diga isso, te trate dessa forma. Tu tem que te impor. A forma como o outro age é do outro. Simples assim. A forma como eu percebo isso e como eu devolvo, aí a responsabilidade é minha. Eu sei que é difícil, porque nós nos acostumamos a agir de uma determinada maneira. E eu disse que a pressão de fora ela quer com que a gente haja no mesmo padrão. Mas nós temos que modificar isso. Nós temos que, através da questão mental, começar a redefinir conceitos, posturas que nós assumimos. Nós temos que nos colocar a questão da reflexão no ponto de por que que eu devo fazer ou não fazer? Qual é o resultado que isso está tendo dentro de mim? Será que eu estou me sentindo bem com aquilo que eu estou fazendo? Se eu não estou me sentindo bem, o que que é esse não se sentir bem? Eu tenho que aprender a me conhecer para poder analisar essas coisas que estão acontecendo. E, como toda virtude, ela carrega uma quantidade de coisas benéficas. Porque nessa opção que eu tenho de agir com humildade perante as coisas ou não, eu vou determinando o caminho que eu vou seguir na minha vida. Imaginemos que a nossa vida é uma estrada. Só que nessa estrada, a cada momento, tem uma bifurcação. Que um lado oferece uma coisa, o outro lado oferece outra coisa. Quando eu escolho um caminho desses, eu vou encontrar nesse caminho as coisas deste caminho. Não adianta eu ficar querendo encontrar coisas boas indo por um outro lado, com determinadas atitudes. Eu não vou encontrar. Eu vou encontrar as coisas semelhantes daquele lugar. Então, eu não me lembro quem foi que disse a frase, mas é mais ou menos assim. É impossível nós querermos resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Todos nós percebemos nas nossas vidas questões que precisam ser modificadas ou pelo menos questões que nos incomodam. E de uma postura muito humana, a gente sempre coloca que essas questões são de responsabilidade do que os outros estão fazendo. Os outros estão me incomodando, estão agindo contra mim ou estão agindo contra a minha vontade, contra aquilo que eu gosto, e eu estou sempre reagindo perante isso. E eu torno a dizer de novo, o que os outros fazem é responsabilidade dos outros. O que nós fazemos, o que eu faço, é responsabilidade minha. Simples assim. Porque através dessa simplicidade é que nós começamos a modificar ideias. Tem uma coisa que se fala muito e cada vez mais, que são os preconceitos, que são sentimentos hostis perante alguma coisa. Todos nós sabemos o que são preconceitos. E todos nós temos preconceitos, em maior ou menor número, ou de forma mais exacerbada ou menos, mais latente, menos latente. Então, as nossas posturas determinam muito disso. Mas todos nós sabemos que não são bons. Como eu disse, são sentimentos hostis perante alguma coisa. Ou perante alguém específico. O que é isso? É não aceitação da outra pessoa. Ah, ele frequenta tal igreja. Não, a minha é a certa. É um preconceito. Ah, ele gosta de não sei o quê. Não, eu tenho razão. Então, eu falei antes do orgulho. O meu orgulho é tão grande que me cega ao ponto de dizer que eu estou certo, que eu tenho razão e que eu sou superior a outra pessoa. E aí a humildade está lá embaixo mesmo. Quanto maior o orgulho, menor a humildade. E quem falou foi Jesus, né? Sobre isso. Para terminar, eu só quero trazer uma pequena passagem aqui do livro do Frei Jaime Bettega, em que ele diz sobre humildade. O ponto de partida da existência é a humildade. O ponto de partida da existência. Todos nascem pequenos, necessitados dos outros, dependentes e frágeis. Todos. Cultivar a humildade é uma questão de inteligência, pois a vida acontece através do jeito simples de viver e de se relacionar com aqueles que aguardam por um olhar afetivo e um abraço restaurador. E ele termina dizendo, os humildes residem bem próximos da bondade. É mais um ponto para a gente pensar, né? Nessas frases que ele coloca, o quanto disso traz paz, serenidade, tranquilidade para a gente, quando a gente assume, acredita nisso e consegue, aos pouquinhos, ir colocando em prática, em algumas ações do nosso dia, que vão nos deixando mais leves. Nós estamos sempre, parece que, com os dedos na tomada, né? Então, para dar essa descarregada, mas é preciso uma ação individual para isso aí. As ações coletivas, elas vêm pelos dois lados. Então, como na estrada, a gente escolhe qual é o lado que a gente quer seguir.